E o meu legado eu quero deixar. Música boa pra se recordar. E não somente no seu som tocar. Na sua mente e coração ficar. Fazendo sua pele se arrepiar. Levanta a mão pro ar, vamos comemorar. Mais um dia vivido, por ter vencido o perigo do mundo pervertido. Estamos absorvidos do inimigo, vamos que vamos. Vou rimando, levando a cura. Meu palco é as ruas, meu camarim são as calçadas. Respeitando as quebradas por onde passei. Por onde eu pisei, sempre representei. Do mal me afastei, enquanto os manos se atacam, se matam por nada. Eu continuo na paz, seguindo na caminhada, nessa longa jornada. Meu legado deixar, por onde eu passar. Quero representar, meu legado deixar. Meu legado deixar, por onde eu passar. Quero representar, meu legado deixar. Gratidão por estar vivo e existir. E ter pessoas realmente que gostam de mim. O hip hop na minha vida foi um presente dos céus. E hoje aqui na terra eu faço o meu papel. Levando a mensagem, paz e amor e verdade. Liberdade, amizade, positividade, coletividade. Na naturalidade vamos alcançando objetivo. Compromisso que nos mantém vivos. Sabendo chegar, sabendo falar. Na humildade ficar, só hora vai chegar. É só acreditar, só parte fazer. Depende de você, aproveitar a chance a cada amanhecer. E essa é a ideia que quero passar. Fazer você avançar, não desistir e lutar. E esse é o meu legado que quero deixar. Meu legado deixar, por onde eu passar. Quero representar, meu legado deixar. Meu legado deixar, por onde eu passar. Quero representar, meu legado deixar.